Ora, muito bem, para quem está a tomar o seu café, um ótimo café, para quem vai em viagem, uma ótima viagem, e para quem está a descansar, um ótimo descanso. Eu não vou crer que estejam a descansar, vai ser para fazer um pezinho de dança aqui durante a minha emissão. Ora então, para quem vai em viagem, uma ótima viagem na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, como na segunda-feira foi o dia de Todos Santos, em que todos nós temos sempre pessoas do nosso, para que partiram para o céu, ora, perante Deus. Ora então, foi um dia com muita tristeza para todos nós, recordando aqueles antepassados. E eu assim vou ficar para todos nós, Carlos Soutelo, entrei na casa de Deus, para recordarmos todos aqueles que partiram, escutando bem esta canção, é muito bonita e dedicada para todos vocês. Até já. De amor que o mundo tem, um jovem falhado, todo armadilhado, que não quer o bem. Os grandes chefões mandam os aviões e rebentam em guerra. A criança a pagar, afogada no mar, com os erros da terra. Entrei para rezar no mar, enganada pelo erro do homem. Amaste e o homem falhou, não seguiu tua luz e pregado na cruz com ódio te matou. Eu peço a rezar que não volte a falhar, traz ao mundo união, que a criança sorria de noite e de dia com amor e pão. Entrei para rezar dos céus, pedi compaixão pela criança com fome, que morre afogada no mar, enganada pelo erro do homem. afogada no mar, enganada pelo erro do homem. Entrei para rezar na casa de Deus, para o mundo mudar e o homem acalmar debaixo dos céus. Pedi compaixão com fome, que morre afogada no mar, enganada pelo erro do horas e 19 minutos. Eu à volta das 15 horas vou passar a minha receita da cozinha da avó. Ora então, até lá, hoje somos o 3 de novembro de 2021. O tempo passa muito depressa. Temos que aproveitar todos os momentos da vida. Ora então, vamos ficar aqui com o comboio apita. Vamos lá ver então. Então vamos escutar. Fiquem bem. Até já. Toca bailar. Tantas apita delas que eu cheguei a casa torto. O comboio apita, apita, apita. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie. La FM en couleur, en couleur. Apita, apita, tem tantas apita delas que eu cheguei a casa torto. Estudei em Coimbra e entro lá no comboio. Chego ao porto cansadinho de apitar. Junto de mim estuda uma Rita morena e outra Rita loirinha que se querem lá formar. Vão para o apito, eu gosto da pita delas. Perto do chefe passam a tarde a apitar. O revisor vinha babado por elas, de tantas apita delas que elas deram sem parar. O comboio apita, apita, apita. O comboio apita de Coimbra até ao Porto. Apita, apita, tem tantas apita delas que eu cheguei a casa toda. O comboio apita, apita, apita. O comboio apita de Coimbra até ao Porto. O comboio apita, apita, apita, tem tantas apita delas que eu cheguei a casa toda. Tantas apita delas que eu cheguei a casa torto. O comboio apita, apita, apita. O comboio apita de Coimbra até ao Porto. O comboio apita, apita, apita. Dei tantas apita delas que eu cheguei a casa torto. Estudei em Coimbra e entro lá no comboio. Chego ao Porto cansadinho de apitar. Junto de mim estuda uma Rita morena e outra Rita loirinha que se querem lá formar. Vão para o apito, eu gosto de apita delas. Perto do chefe passam a tarde a apitar. O revisor vinha babado por elas, de tantas apita delas que elas deram sem parar. O comboio apita, apita, apita. O comboio apita de Coimbra até ao Porto. O comboio apita, apita, apita, tem tantas apita delas que eu cheguei a casa torto. O comboio apita, apita, apita. O comboio apita de Coimbra até ao Porto. O comboio apita, apita, apita, tem tantas apita delas que eu cheguei a casa torto. O comboio apita de Coimbra até ao Porto. O comboio apita, apita, apita. Dei tantas apita delas que eu cheguei a casa torto. O comboio apita, apita, apita. O comboio apita de Coimbra até ao Porto. O comboio apita, apita, apita. Dei tantas apita delas que eu cheguei a casa torto. Ora, muito bem, e assim vamos ficar com Helena Correia e José Malhoa. Muito bem. Ora, uma boa continuação de uma boa tarde aqui na onda da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, então, vamos escutar. Fiquem bem. Até já. Sempre a pedir para lhe medir atenção. Se há um dia que não lhe

galo à galinha. Cocorococó, cocorococó. Se a vizinha gosta de ovos, eu dou os meus à vizinha. Cocorococó, cocorococó, cocorococó. Diz o galo à galinha. Cocorococó, cocorococó. Se a vizinha gosta de ovos, eu dou os meus à vizinha. Minha vizinha tem galo e eu tenho uma galinha. Ela gosta tanto de ovos, debaixo de mim se aninha. Dou-lhe dois ovos por dia, dou quantos ela quiser. Para mim é uma alegria galar aquela mulher. Meu Deus, aquela vizinha é a loucura do povo. É melhor que a galinha quando quer lamber o ovo. Cocorococó, cocorococó, cocorococó, diz o galo à galinha. Cocorococó, cocorococó, se a vizinha gosta de ovos, eu dou os meus à vizinha. Cocorococó, cocorococó, cocorococó, diz o galo à galinha. Cocorococó, cocorococó, se a vizinha gosta de ovos, eu dou os meus à vizinha. Gosta de ovos, eu dou os meus à vizinha. Cocorococó, cocorococó, cocorococó, diz o galo à galinha. Cocorococó, cocorococó, se a vizinha gosta de ovos, eu dou os meus à vizinha. Minha vizinha tem galo e eu tenho uma galinha. Ela gosta tanto de ovos, debaixo de mim se aninha. Dou-lhe dois ovos por dia, dou quantos ela quiser. Para mim é uma alegria galar aquela mulher. Meu Deus, que bela vizinha é a loucura do povo. É melhor que a galinha quando quer lamber o ovo. Cocorococó, cocorococó, cocorococó, diz o galo à galinha. Cocorococó, cocorococó, se a vizinha gosta de ovos, eu dou os meus à vizinha. Cocorococó, cocorococó, cocorococó, diz o galo à galinha. Cocorococó, cocorococó, se a vizinha gosta de ovos, eu dou os meus à vizinha. Gosta de ovos, eu dou os meus à vizinha. Cocorococó, cocorococó, cocorococó, diz o galo à galinha. Cocorococó, cocorococó, se a vizinha gosta de ovos, eu dou os meus à vizinha. E muito bem. Ora, 15 horas e 39 minutos. Espero que esteja a passar uma boa tarde na minha companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, para quem vai em viagem, uma ótima viagem na nossa companhia. Ora então, eu tenho aqui uma dedicatória de Maria Brites para o Sr. Jamiro, que faz a emissão amanhã, às quintas-feiras, das 9 ao meio-dia. Ora então, não sei se ela amanhã vai poder estar, em princípio, espero que sim. E então, é da parte dela, e para ela, para essa senhora Madame Brites, para toda a sua família, e para todo o auditório, e para todos os animadores, e para todas as pessoas que a conhecem. Ora então, mas principalmente é para o senhor Jamiro, que ela manda. Ora então, vamos ficar com o Graciano Sagra, Perdoa-me, Mãe. Até já. Vamos escutar. Perdoa-me, ninguém. Agora tu estás no céu, triste na terra fiquei. Talvez, meu Deus Senhor, nele a ti te queira ouvir. Diz-lhe que sofro de dor, se eu perdão quero pedir. Peço perdão à tua fotografia. Chora e sofre o coração quando não se dá valor. Mais tarde pede perdão a quem nos deu tanto amor. Talvez, meu Deus Senhor, ela a ti te queira ouvir. Que sofro de dor, se eu perdão quero pedir. Perdoa-me, perdoa-me, minha santa mãe. Muito bem, 14 horas e 45 minutos. Espero que estejam a passar uma boa tarde na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris, 96.2. Ora então, vamos continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa. Até já. Pernas para o ar, se o carro avariar, vem um reboque para o lavar, e se o dinheiro falhar, não há ladrões para roubar. Mas só não pode acabar com uma mulher, eu não vivo sem mulher, eu sou doido por mulher. Mas só não pode acabar com uma mulher, eu não vivo sem mulher, eu sou doido por mulher. Se a careca aumentar, a velhice está a chegar. Se o meu clube ganhar, fico em casa a festejar. Se o polícia chatear, chamo o chefe para o levar. Mas só não pode acabar com a mulher. Eu não vivo sem mulher, eu sou doido por mulher. Mas só não pode acabar com a mulher. Eu não vivo sem mulher, eu sou doido por mulher. Arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur.

que ela tem. Depois que a beijei, eu nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce, foi ela quem me trouxe de longe para mim. Um abraço apertado, suspiro dobrado, de amor sem fim. O coração comanda. A gente se ama. Quando eu estou junto a ela, sem dar um beijinho, o coração reclama. O coração comanda. Quando a gente se ama. Quando eu estou junto a ela, sem dar um beijinho, o coração reclama. Que beijinho doce, foi ela quem o trouxe de longe para mim. Muito bem, 15 horas e 3 minutos. Ora então, tenho aqui uma dedicatória da parte do Sr. António Lourenço para sua esposa, suas filhas e todas as suas pessoas de família e para todos os seus amigos, colegas de trabalho, pessoas amigas que o conhecem. Ora então, vamos ficar aqui com Maria Celeste e Carlos Ribeiro, português imigrante. Até já. Chora, linda, que eu vou-me embora. Ora, muito bem. Ora, então, são 15 horas e 7 minutos. Ora, então, eu vou dar a minha receita da cozinha da avó de hoje. Ora, então, hoje vai ser, como estamos no frio, não é? No tempo de inverno, frio, tempo das gripes, tem que ser comidas quentinhas e apetitosas. Ora, então, vai ser papas da panela da avó. Ora, então, vamos fazer aqui umas boas papas para esta época. Então, pegamos uma panela para a quantidade das pessoas que queremos fazer, não é? Dentro da, enchemos-la com meia d'água, como vocês preferir e para as pessoas que for. Então, pomos água dentro da panela, de seguida juntámos-lhe um fio de azeite, pomos-lhe um bocado de bacon defumado, que é a barriga defumada, um bocadinho, a gosto, que é para depois, e juntamente um bocado de chouriça, ou uma chouriça, depende das pessoas, para quem for. Se for para duas, bota um bocado. Se for para quatro ou cinco, bota aí uma chouriça inteira, um bom bocado de bacon, conforme as pessoas que forem. E um bocado de chouriça e podemos botar um bocado de peito de frango. Tão bem. E deixamos cozer isto tudo lá dentro. Depois de estar tudo cozido, tiramos tudo para um prato e partimos tudo aos bocadinhos. Muito partidos miudinhos. Tudo. Peito de frango desfiado, a chouriça bem partida a rodelinhas, o bacon do fumado também, partido muito aos bocadinhos pequeninos, até há umas crobetezinhas que já traz de fumado partido aos bocadinhos miúdos. Pronto, e juntamos então dentro da panela. Em seguida vamos-lhe pôr couve, um bocado de couve farrapada, os troços cortadinhos aos bocadinhos miudinhos, a rodelas, e juntamos depois também uma boa tigelinha de feijão, a gosto, branco, vermelho, como vocês preferirem, o feijão a gosto. E de seguida temos a hortaliça, temos o feijão lá dentro, temos a bacon e também juntamos abóbora, um bocado de abóbora. E deixamos aquilo tudo cozer, bem cozido. A abóbora, os legumes, a carne já estão todas partidas e cozidas lá dentro. E vão temperar, porque o bacon e a chouriça dá sal. Então, depois de estar cozido, vão provar se precisa de mais sal ou não. Se precisar, deitam. Se não precisar, deixam estar. Então, depois de seguida, depois de estar, damos assim uma rodela, rolar um bocadinho, algum bocado de abóbora que esteja maior, com um garfo, não se mete a varinha, e depois vamos-lhe juntar farinha de milho branca. Então, e vamos mexendo, vamos deitando devagarinho e vamos mexendo. Atenção ao lume, que não pode estar muito forte, senão pode deitar alguma fagulha, assim, alguma salpicar para o ar e pode se queimar. Então, pouco lume, vai deitando a farinha, vai mexendo, vai deitando e vai ficando a gosto. Quando vi que está mais ou menos aquela papinha que vocês gostam, aos seus gostos, está pronto. Deixa-o ferver um bocadinho, junta-lhe um bocado de vinagre tinto, de vinho, e deixa-o ferver um bocadinho. E vai mexendo, pouco lume. E pronto, estão prontas as nossas papas para comer nestes dias que, de frio, tempo de gripe, preciso cuidado, terem atenção, orem uma boa saúde para as comerem. E vamos à música portuguesa e vamos ficar aqui com o nosso grande artista Joaquim Sena, vamos ficar com Pai Amigo, para todos os pais do mundo, da parte de Joaquim Sena, do nosso grande artista que está sempre à nossa escuta. Ora então, vamos escutar, uma boa continuação, até já. Aprendi contigo que é vida.

deixar meu cantinho, ao Senhor eu vou rezar, que abençoe este meu ninho, sou o ninho do rei, sou o ninho do São Feliz, sou o ninho do rei, sou o ninho do São Feliz. É tempo de regressar e de deixar o meu cantinho. Muito bem, 15 horas e 18 minutos. Ora, liguem-se à antena da Rádio Arco-Íris, sempre com a melhor disposição e as boas músicas portuguesas, para alargar a nossa tarde. Ora então, vamos ficar agora aqui com Maria Lisboa. Maria vai com todos. Ora então, esta é da minha parte para todas as senhoras que estão à escuta da minha missão, que eu sei que são muitas, que eu já vi. Ora então, para elas todas, uma continuação de uma boa disposição e vamos, toca a bailar. Maria Lisboa, para todas vocês. Até já. Desculpem lá, que é engano, mas eu vou já passar lá a seguir. Vida. La FM en couleur. En couleur. É preciso é saber mandar. Ora bem, então vamos então ficar com Maria Lisboa. Maria vai com todos, para todas as senhoras que estão à escuta da minha emissão. Até já. Ora, são 15 horas e 27 minutos.

de ver a Rita da aldeia, que um dia eu quis namorar. De ver a Rita da aldeia, que um dia eu quis namorar. Oh, minha gente, estou chegando. Minha saudade por sorrisos vou trocar. Eu também estou chegando quase ao fim da minha missão. Ora bem, então tenho aqui mais uma dedicatória que vamos na onda da Rádio Arco-Íris até Portugal, ali para os lados de Lisboa. Ora então, para Manuel Teixeira, para dedicar para a sua esposa, seus filhos e seus netos e todas as pessoas que o conhecem. Ora então, vamos ficar Graciano Sagra, mulher portuguesa. Muito bem, então vamos escutar. Fiquem bem, até já. Como tu não há igual. Teus cabelos cor do mar, nos teus olhos a beleza. Só a ti eu quero amar, linda mulher portuguesa. No teu rosto tens a graça, no teu corpo a riqueza. Não há mulher com mais raça, e quando ela passa, mulher portuguesa, quero ficar solteiro e por ti me apaixonei. Essa mulher que eu adoro, moreninha, com certeza, se não me quiseres eu choro, linda mulher portuguesa. No teu rosto tens a graça, no teu rosto a riqueza. Não há mulher com mais raça, e quando ela passa, mulher portuguesa. Muito bem. Ora então, tenho aqui mais uma dedicatória da parte de Manuel Pinheiro para sua esposa, seus filhos e todas as pessoas que o conhecem. Ora então, vamos ficar aqui com Meninas, Vamos Ouvir. Isto é para nós começar aí a ensaiar já em casa, que é para sábado, para a nossa festa da Rádio Arcanciel, na Sala de Monte Sião, sábado sem faltar. Queremos ver toda a gente animada. Ora então, vamos escutar. Fiquem bem, até já. muito bem. Ora, então eu tenho aqui mais uma dedicatória para o Sr. Agostinho, um dos 33 fundadores da nossa Rádio Arcanciel 96.2 Orleão. Ora, então, vamos ficar com Maisinha do Céu, Eu Não Sei Rezar. Este é para todos os doentinhos do mundo, para todas as pessoas da Rádio Arcanciel, para todos os animadores e para todo o mundo que o conhece, sua esposa, filhos e todas as pessoas da família. Ora, o meu muito obrigado e até, vamos ficar então Maisinha do Céu. Até já. Tenho aqui uma dedicatória, vai ser da minha parte, para meu genro Rui de Brito, sua esposa Sandrina, para seus filhos, toda a sua pessoa, as pessoas de família, todas as pessoas de, que o conhece e para todos os seus colegas de trabalho. Ora, que estão sempre à escuta da emissão da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, então vamos ficar com Dino Meira, Viva o Imigrante. Então vamos escutar, fiquem bem, até já. Somos milhões de corações a trabalhar para conseguir melhor vida e ter um lar. Somos milhões de corações a reviver. A nossa querida terra que nos viu nascer. Vivendo longe, somos a imagem do sangue português que anda sempre em viagem. Somos milhões, vamos cantar toda a coragem que ainda temos para dar. Diz a vida ao imigrante lá em França, na América, Suíça, Luxemburgo e Canadá. Diz a vida na Alemanha e no Brasil, na África e na Holanda, só deixava um diamante e se um dia voltar. Somos milhões de corações a recordar, tantas lembranças que às vezes fazem chorar. E mesmo longe, não esquecemos que ainda acreditamos no país onde nascemos. Somos milhões, vamos cantar toda a coragem que ainda temos para dar. Viva, viva o imigrante lá em França, América, Suíça, Luxemburgo e Canadá. Ora, muito bem, 15 horas e 55 minutos. É aqui que estamos juntos, é aqui que estamos ligados na onda da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, e vamos mais uma vez aqui até ao Rio do Douro, Portugal, Rio Douro, ao lado do Rio Douro. Ora então, para o Sr. Manuel Ferreira, seus filhos, seus netos, e é de uma pessoa amiga que lhe dedica... Não brinques de amor comigo. Olá, isto está mal. Então vamos escutar, fiquem bem, até já. Não brinque de amor comigo, eu já não aguento. Mas em vão como o vento. Os atos são mais importantes e mais convencentes. Até vos deixamos a base de ano convencente. Amor, eu preciso acordar em ponto seguro. Dando grito nos fundos. Por isso me diz que eu sou seu amor de verdade. Não dá pra viver esperando pela sua saudade. Chorar. não aguento. Palavras bonitas e escasseiam, mas chegam como o vento. Os atos são mais importantes e mais convencentes. Deixamos a face de adolescente. Amor, eu preciso acordar em ponto seco. Não posso ver meu coração dando grito no escuro. Por isso me diz que eu sou seu amor de verdade. Não dá pra viver esperando pela sua saudade. Vem, vem pra ficar de uma vez. Eu te quero a toda hora, amor. Não vai embora, amor. Não vai embora. Chora. Por isso me diz que eu sou seu amor de verdade. Não dá pra viver esperando pela sua saudade. Vem, vem pra ficar de uma vez. Eu te quero a toda hora, amor. Não vai embora, amor. Não vai embora. Ora, muito bem. Ora, então, eu vou fazer aqui uma dedicatória de parabéns para a menina Rita, Rita Valente, que esteve de parabéns na segunda-feira. Ora, os meus parabéns, um lindo dia de todos os santos, que o anjinho da guarda a proteja por a sua vida fora. E então vamos ficar aqui com a música dos parabéns, Três Boémios, os parabéns. Ora, o meu bem-aja para a menina, um feliz dia, uma boa continuação de aniversário pela sua vida fora. Até já. Vamos escutar, então. Tem os grandes muitos anos de vida. que tens. Vamos todos cantar para você. Parabéns, parabéns, parabéns. Os beijinhos do céu nesta hora descerão cá na terra, porque para soprar as velinhas do bolo e cantar parabéns para você. Parabéns nesta data querida, mais um lado de vida que tens. Vamos todos cantar para você. Pois é, e assim cheguei ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia e vos marco o rendezvous para sábado a partir das 8h30 na sala de Monte Sião, em São João de Belão. Lá estaremos todos, se Deus quiser, com a nossa boa disposição para festejarmos a nosso aniversário da nossa rádio. Ora então, até lá, fiquem bem e me despeço e fiquem com a RTP Internacional. Até sábado, se Deus quiser, na Sala de Monte Sião, em São João de Belão, juntamente com a nossa rádio Arcanciel. Até lá, fiquem bem.